André Cedes, o Moral de Ibicuara. Mais um brego apaixonado pra galera curtir. Um abraço especial do Flamengo Santos. Não adianta tentar se esconder, porque eu sei que vou te encontrar. Eu vou andar colado em você, onde você for eu vou estar. Vou aparecer, nem dormindo vai me esquecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai lembrar que é inútil tentar me evitar. Por quê? Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração. Se esconder, porque eu sei que vou te encontrar. Vou andar colado em você, onde você for eu vou estar. Até nos seus sonhos vou aparecer, nem dormindo vai me esquecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai lembrar que é inútil tentar me evitar.